373. Cliente, quando no ponto de espera, torre 118 dúzia. Está autorizado. TAC 3373. Chama-te. Mike, é o Saul. Tá curto, agora. Qual é o nome da localidade que prossegue, que chegou pra, na notificação como grupo de Zulu? Fazenda Itacira, município de Itacira de Feira. Itacira, sete. A intenção é sair 500 pés sobre o terreno? Positivo. E o ideal seria ser com o Pronorte, correto? Afirmo. Tem você decolar da, da presente. Seu estacionamento é no Pátio 4? Na IBTA, sente. Então, saindo para Itacira, 500 pés sobre o terreno, decolado da pista 17 do ponto médico, proa norte, frequência do controle 11935, a torre 1186, acione código 5126, o Lima Papa Mike. Positivo, meu comandante. 5126, a torre 1935, o controle, se decola da 17. Comprou a norte, imagina, aquele grupo do Lu, a 500 pés do Lima, para poderia me informar quantas milhas aproximadamente fica de Salvador? 70 milhas, meu comandante. 70 milhas. Ok, para solo, chame torre 118, meia dúzia. Uma boa tarde, boa viagem. Boa, daqui a pouco, 78, aproximadamente. Diversão não, chame táxi. É o táxi, papai. Visual com Caíbe, ponto ideal, Índia de Olho. Frequência livre, Gilete. Nossa. 3154, autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000 localizador, aproveitando a boa vontade, poder voar direto Duna? Autorizado. Opa, excelente, voando Duna até 3154. A chama 2 também, obrigado. Nada. Chamando o Papa Mike. Papa Mike está autorizado, 110-10, reporte fora de solo. Se quiser presente, o Papa Mike está fora de solo. 7-3, decolado agora os 3-3, controle 1-9-35, bom voo. 9935, boa tarde, bom dia. Obrigado, tio. Honro número 2, decola da 17 com curva direita, corredor axé, 0153 é o código, controle 1935, torre 1862, quilômetro Oscar. Vai, Mike, pro Anorot, inicialmente, transfere controle 1935, bom voo, decolado agora às 33. 1935, daqui a pouco, meu comandante. Oi, gol 1600, boa tarde. Está próximo, ponto espera, no zero pronto. Mantenha ponto espera, 1600. Sente, 1600. Controle Salvador, papapá, Lima, papapá. Boa tarde, 4-6, está precisando do localizador. Aguardando o trem de pouso. Azul 4-6, a pista está liberada, pouso autorizado. 1950 graus com 12, reporte baixo e travado com trem. Informa o tráfego, Robson 44, decolando agora com proa norte. Não interfere, afastando do campo. O Azul 4-1-6. 4-6, sem estrelado pouso, reporte baixo e travado. Tá de trabalho, 4996. Ciente. Observando o tráfego da Azul, após ali mantém. Após o tráfego ali mantém, voo no 600. Azul, 4196, são os 37, direita, 121, decimal 9, sol, ao entrar, bem-vindo. 39, graças. Nomeia 00, decolagem autorizado, 120 com 15. Foi decolagem, 190, bom, nomeia 00. No meia, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão número 8, 4116. Alfa Juliette para o portão número 8, 4116. Prossiga, Mike, com o Vitor. É, eu poderia descer para aqui, então, para fazer o bolo e bater na frente da porta. Autorizado. Localizador 3154. 3154, torre 1866. 1866, um excelente domingo, Salvador. Até mais. Até mais. Tá 3373, chame Recife, frequência 13325. 13325, obrigado. Fechou a porta ao 5, diagonal 25, diagonal 32. 50 PAD, 57. Estima. 3 ataques, o meu Oscar, reporte para ingresso na 17. Oi, Salvador, uma boa tarde, D3154. Passando agora o externo, baixando checado. Ok, avistado, pouso autorizado, 130 com 13. Autorizado pouso, só no copiou o vento. 130 graus com 149. Aqui é autorizado pouso, tá 3. 154. Romeu Oscar, reporte LED pronto, cabeceira 17. Meu Oscar, observando o tráfego agora, cruzando o eixo da 17, assim que ele livrar, quando pronto, autorizado a colagem 17, 150 com 10. 6326? Afirmo, transfere e no ideal de descida, 6326. Desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 0. 2000 pés, mar, 1 no 0, 1 no 0, confirma? Afirmativo. 0 no 0, Xenem 3. Papa Mike, frequência livre. Controle, o Índia 90 Alfa para o regresso a Salvador. Solicita corredor forte mil pés. Tende corredor forte mil pés, uniforme na rotatória visual com a 17. Corredor forte no meu pé, reportará rotatória visual com o campo Índia November Alpha. 254, sol 43, direita 121 décimo 9, sol, bem-vindo. 219 à direita, obrigado. 3154. Papá Romeu. Acione 0121, prossiga via corredores Vera Cruz e Bonfim para Candeias. Solo Salvador, uma boa tarde, da 3154, levando o escudo. Táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão número 7, TAM 3154. Alfa Juliette vai para o teste, 3154. Quilo Romeu Oscar, mil pés, corredor Axé. Mil no Axé, Oscar. Romeu Oscar Bravo, pessoas a bordo. De 1-1-0, autonomia de 4 horas e 15, alterna Rio de Janeiro, Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0, quando lá chame torre 18-62, é o Xanier 6315. Livre táxi, ponto de espera da 10, quando lá 18-6, 6315. Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, ponto de espera da 10 pontos. Oceaner 6315, estou autorizado, linha decolada 10, 110 com 12. Livre decolagem, pista na 0, 6315. Que convite chama a torre 18 mesmo. Salvador, Papa Romeu, Mike. É convite, passando Pito Azul. É convite, prossegue pouso? Afirmativo. Cidade presente autorizado a abandonar ali litoral com cruzamento do eixo da 10. Reporte final no 7, é convite. Operar final 17 pela direita, o Mike é convite. Cordial, boa tarde, Azul 4065, ciente da Papá. 4065, confirmando, é 4065, voo? Afirmativo, Azul 4065. Qual o destino? Campinas. Ok, eu não recebi o plano, você poderia me confirmar o horário de Caos Fora? Aos 18, eu só quero confirmar a subida, eu tô ciente do horário. Tá, 18, 7. Para Campinas. Só um instante. Ok. Autorizado. Autorizado para o Judael 360 ao nível. Voz bonita. Obrigado. A sua rota vai ser da El Lobo Bridge. Daí é o Leda Bridge para o 4065, ok? Daí é o Leda Bridge, graças. Aqui é o governo na base da 17. É conjunto, pouso autorizado, na 17, 130 com 11. Pouso na 17, é conjunto. India November Alpha, chame a torre 186. Ingressando no corredor Interlagos, chamará a torre 118-60, India November Alpha. Etapa Romeu Índia November Alfa, ingressando no corredor Interlagos na proa da rotatória. Repórter rotatória, November Alfa. Estará na rotatória, Índia November Alfa. Índia November Alfa, repórter rotatória e girando base final no 7, November Alfa. 443, ciente da informação, papá. Absorção de identificação, voo e pelô, desça para 4 mil pés, ajuste 090. Identificou pelô, 4 mil pés, 1010, 8443. A pista ou tá nesse ponto? Espera aí, próxima ao pátio 4. Ele tá em direção à pista, já passou o ponto de espera em direção à pista. Sim. Agora exatamente ingressando na faixa da ótica aqui, agora no meio da pista, próxima carreira no 7. Ah, eu tô vendo ele agora, ele entrou na pista, eu tô ouvindo, já entrei em contato com o fiscal de pátio, o pessoal da Esfera vai mandar um avião pra ele, ver se consegue capturar o animal. Gente, grato, é com o Vitor. Ah, ele quer decolar, viu? Quase, quase. Chame 6315, chame Recife em 13325. Recife agora no 3325, Oxanero 6315, obrigado, senhor. Frequência livre. 6326 interceptor. 6326, torre 186. 186. Pantanal autorizado em LS. Torre 6326, natação externa. Oxanã 6326, sim, curta a aproximação e informaria pista livre. Entendi. 326, pista liberada, tem pouso autorizado, 110 com 11. Pista livre, 632. O meu, o Índia November Alpha, informo que tem um animal, um cachorro, próximo à pista 17, ok? E nesse momento não é possível aproximar para a pista 17. É, o senhor tem condições de prosseguir para 10? Sim, o Índia November Alpha pode sim aproximar pela 10 para efetuar o pouso final lá. Ok, então para pouso na 10, está autorizada presente, agilizando e curte base, base para 10 aguardando pouso Índia November Alpha. Ciente, vai encurtar a base para 10, está ciente do tráfego na final da mesma, aguardando autorização para o pouso, o Índia November Alpha. Pantanal 4710, inicie redução para aproximação. Sim, no Pantanal 4710. Chané, 6326, solo agora, 58, libera bicho imediato, chame 121, esse mal 9, o solo a livrar. Pedro Emena, escuta. Afirmativo, sentar, livrando imediato. Gente, graças, bem-vindo. Muito obrigado, bom domingão. November Alpha, bicho 10 liberada, pouso autorizado. 113 com 13. Paciente autorizado, pouso na 10, o Índia November Alpha. 6326, livrou. 6326, bom dia.